mais a ciência aumentar. Oh Senhor, deixe mais a ciência aumentar. Estão fazendo tudo para o mundo se acabar. Estão fazendo tudo para o mundo se acabar. Oh Senhor, deixe mais a ciência aumentar. Oh Senhor, deixe mais a ciência aumentar. Estão fazendo tudo para o mundo se acabar. Estão fazendo tudo para o mundo se acabar. Estão inventando foguete para destruir o mundo inteiro. Porque o jogo do bicho acaba com todo o nosso dinheiro. Quem ganha aqui na loto e na esportiva ninguém vê mais. Oh Senhor, não deixe mais a ciência aumentar. Senhor, deixe mais a ciência aumentar. Oh Senhor, deixe mais a ciência aumentar. Estão fazendo tudo para o mundo se acabar. Estão fazendo tudo para o mundo se acabar. Já até inventaram o casamento no espaço. Eu como tenho dinheiro, fico amigado aqui embaixo. Aqui só é caristia, muita fome, guerra demais. Oh Senhor, não deixe mais a ciência aumentar. Oh Senhor, não deixe mais a ciência aumentar. Casamento no espaço. Eu como não tenho dinheiro, fico amigado aqui embaixo. Aqui só é caristia, muita fome, guerra demais. Oh Senhor, não deixe mais a ciência aumentar. Oh Senhor, não deixe mais a ciência aumentar.